Thank you. O dia 23 Vocês Bastante considerada as mais usadas. Passa essa coisa aqui. Aí escreve lá o estudo em inglês. Tá bom. Eu vou fazer isso. Ah, tá bom. Gabriel, Thank you. Thank you. Yeah.